sonhei com você a noite inteira. Que sonho bom, que sonho bom. Sonhei que eu estava em seus braços, ébrio de amor, e que a vida tornou-se pra mim um jardim todo em flor. Ai, ai, ai, meu Deus, eu não sei por que razão a gente precisa acordar quando o sonho é tão bom. Ai, ai, ai, ai, meu Deus, por que tive que acordar, que a vontade que eu tinha era ainda dormir e sonhar. Dormir e sonhar com você.